Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim com a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Hoje, nesta audição de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, vamos focar pérolas da nossa música do passado que nos foram enviadas pelo Dr. José Frederico Cocurulli, que é promotor de justiça da cidade de Campinas, ele que é historiador e colecionador da nossa música popular da Era de Ouro do Rádio. Portanto, hoje nós estamos colocando a nossa correspondência em dia, graças ao Dr. Cocurulli, que mantém em seu apartamento em Campinas mais de 100 mil músicas pérolas do passado, tais como estas, que vamos rodar na abertura de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, atendendo a Cláudio Galvão Neves, cartinha que está conosco há 2 anos e 8 meses. Naquela oportunidade ele nos escrevia e queria ouvir do saudoso médico, compositor e pianista Gilberto de Carvalho, em belíssimo arranjo vocal para o conjunto Titulares do Ritmo, arranjo vocal do Chico. Titulares do Ritmo cantando, sem acompanhamento instrumental, a melodia tá aí. Ainda, Jacó do Bandolim, que gravação maravilhosa. Composição dele mesmo, Jacó. Doce de Coco. Tudo isso para o nosso gentil ouvinte, Sr. Cláudio Galvão Neves. Cartinha que está conosco há mais de 2 anos e 8 meses. E ainda ele gostaria de ouvir do musicista José Locádio, que pertenceu à saudosa, ou melhor, à grande orquestra Tabajara do Severino Araújo. José Locádio, autor deste número maravilhoso, aqui cantado pelo Jorge Veveigo, caricaturista do samba, Paraquista. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Daí, daí, daí, daí, daí, daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Pra você, oh, meu bem, não faz assim comigo. Sou meu bem, você tem. Você tem que me dar seu coração. Daí, daí, daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dá seu coração. Essa história de gostar de alguém, gostar de alguém, a pessoa tem, se se ajudar, Senhor, eu sou o Senhor, eu não pensaria no amor. Se me ajudar, Senhor, eu sou o Senhor, eu não pensaria, não ia pensar no amor, não mais no amor. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Eu caio pra você, eu caio tudo pra você gostar de mim. Mas eu sei, não faz assim. Você tem, você tem, sim, você tem. Você tem, essa senhora já tá aí. Eu caio pra você, eu caio tudo pra você gostar de mim. Mas eu sei, não faz assim. Você tem, você tem, sim, você tem. Essa senhora já tá aí. Seu coração tá aí, eu fiz tudo pra você gostar dos meus nervos. Hoje bem, não faz assim comigo, sou meu amigo. Você tem que me dar seu coração. Seu coração tem que me dar, tem que me dar seu coração. Você tem que me dar seu coração. Mexer, você me disse que dançava, que no choro era o mortal, para que desapareceu e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer, um choro bem gostoso que obriga o corpinho a mexer. Vou pedir pra dar o bis, quero ver você dançar, um choro bem gostoso que é mesmo de amargar. Raulzinho no trombone, que o bis vai executar, vamos negociar a dama que o choro vai começar. Vou pedir pra dar o bis, quero ver você dançar, um choro bem gostoso que é mesmo de amargar. Olha o moço no trombone, que o bis vai executar, vamos negociar a dama que o choro vai começar. Você me disse que dançava, que no choro era o tal, para que desapareceu e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer, um choro bem gostoso que obriga o corpinho a mexer. Você me disse que dançava, que no choro era o tal, para que desapareceu e logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer, um choro bem gostoso que obriga o corpinho a mexer. Há 12 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rede USP Rádio de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, o nosso negócio é música. Com estas músicas enviadas pelo promotor de justiça residente em Campinas, o Dr. José Frederico Curi, estamos colocando nossas cartas em dia. Vamos atender com músicas restauradas pela Som Livre de São Carlos, dos jovens Marinaldo Gil e Vicente Vituri, a nossa gentil ouvinte Dona Cristina Micelli, cartinha que está conosco há 5 anos e 1 mês. Alô, alô, bom dia, Dona Cristina Micelli. Naquela oportunidade, ela nos escrevia e gostaria de ouvir, em arranjo do Zacarias, o saudoso Carlos Galhardo cantando do campineiro Denis Briano, Tempo do Onça. Ainda para ela, Dona Cristina Micelli, nossa gentil ouvinte, Ângela Maria Saputi, como diria o saudoso presidente Getúlio Vargas. Em belíssimo arranjo, em tempo de marcha rancho, Ângela Maria canta do Crécius Caldas, A Lua é Camarada. Daquelas valsas do tempo do onça, valsas que tinham alegria, dançadas ao som de uma geringonça. Oh, que saudades que eu tenho de ouvir a bandinha do centro mais. Ele tocava pro lado e a gente dançando achava gozado e a banda fazia parará. Saudades que eu tenho de ouvir a bandilha do céu do mar. Ele tocava pro lado e a gente dançando achava gozado e a banda fazia para pum pum pum pum para pum pum pum pum para pum pum pum pum e a banda fazia para pum pum pum pum para pum pum pum pum para pum pum pum pum. De todos os domingos de manhã pela Rede USP de São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque NOP, Rádio USP M, Caixa Postal 440, CEP 13566, 590, São Carlos, São Paulo. Juninho, nosso intervalo e na volta, Bando da Lua, Joel e Gaúcho, e a Dama do Encantado, Aracide Almeida.